Como de adquirir Galápagos Jogos, RPG de Zombicide, terceira edição de Arkham Horror, Horizon Zero Dawn Board Game. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso podcast de notícias. Dessa vez, não estou sozinho aqui, eu tô com um reforço, né, digamos assim. A lenda, né, que realmente resolveu vir pra Curitiba. Diogo, seja bem-vindo ao podcast de notícias. E aí, galera, beleza? Bom, Diogo, a gente tá aqui pra fazer o podcast número 43, que a gente fala sobre as notícias que teve nessa última quinzena. E a gente sempre lembra, galera, que esse podcast é um complemento de nossos canais de notícias, seja Telegram, seja no Twitter, seja o nosso vídeo mensal agora que a gente faz das notícias, e também seja nosso canal Ludopedia. Então, se você quiser ficar por dentro das coisas, você tem muitas opções, né? Ah, isso aí não falta. O camarada que fala, eu não uso Twitter. Tem YouTube, tem Telegram, tem Ludopedia, tem tudo pro camarada poder acompanhar nosso trabalho. Exatamente. Então, se você gosta de board game, gosta de acompanhar a indústria, fique por dentro das notícias nos links que vai estar aí na descrição desse episódio. Lembrando, a gente sempre convida a galera pra entrar nos nossos grupos, né? Seja no Telegram, lá com o grupo do Jogatina, tem o Mercadinho, tem um grupo só pra True The Ages, tem o canal do Jogatina BG no Ludopedia, o nosso YouTube, youtube.com/jogatinabg, se inscrevam, a gente tá fazendo cada vez conteúdos diferentes lá, então a gente sempre convida vocês aí pra acompanhar o que a gente faz nas redes sociais, Twitter, Facebook, tudo linkado aí na descrição. Tivemos novidades a respeito do Jogatina BG nessas últimos 15 dias, né? A gente teve um podcast 61, a gente falou sobre o Twilight Imperium 4ª edição, nossas primeiras experiências, né? É, inclusive, por exemplo, a opinião da Jéssica, que não conhecia o jogo, teve um contato com o protótipo do Grace, o Avenue e o Capital Lux, então confira o podcast número 61. Lembrando, né, esse mês, a nossa entrevistada que a gente vai ter no podcast de entrevistas, né, o Ficha do Jogador, vai ser a Bianca Melina, que é a designer por trás do Grace, que eu acabei de comentar, e ela também faz outras atividades, como tradutor, revisora e tal. Então, mande perguntas, vai estar linkado aí. Como eu disse anteriormente, eu fiz um vídeo resumo em relação aos destaques de notícias do mês de julho. Convido vocês a acompanhar lá no youtube.com/jogatinabg. E é isso, né? Lembrando, esse podcast só é viável graças aos nossos apoiadores das campanhas do PicPay e do Padrim, né, que ajuda a gente mês a mês a produzir mais e melhor. Inclusive, a gente tem que agradecer de coração um dos nossos apoiadores, que é o Lucas Araújo. Então, pra você, Lucas, um beijo. Obrigado por acreditar no Jogatina. A gente faz aí mais e melhor, né, por graças ao apoio de pessoas incríveis como você, certo? E, por fim, pra gente acabar essa parte introdutória do podcast, vamos falar a respeito da nossa loja parceira, a Bravo Jogos, bravojogos.com.br. Vai lá comprar seus joguinhos, seus sleeves, acessórios e muitos outros jogos, certo? Agora sim, Diogo, vamos começando aqui nossa notícia. Simbora. Eu separei aqui as notícias relativas aos boletins que eu publico do número 85 ao 100 lá no Ludopedia e do intervalo de 26 de julho a 8, não, minto, 9, que hoje é de 9, deixa eu até arrumar na pauta aqui, 9 de agosto. Ok. Certo? A gente tem a quinzena de lançamento, né, conforme a página do Ludopedia, né? Por mais que apareça às vezes lá um monte de jogos que fala, ah, lançou, né, quinzena, mas, por exemplo, aqui fala que saiu um Wonder Pack do Seven Wonders e não saiu. Pé. Errou, né? Mas a gente teve o lançamento aí do Grand Austria Hotel, que a gente jogou ontem, né? É um jogo muito divertido. Sim, muito legal. O jogo da Paper Games, né? Que tá uma produção maravilhosa, cara. A produção deles é sempre, assim, de encher os olhos. Cheia de referências, inclusive. Sim, referência aos outros jogos dos designers, né? Teve lançamento por parte da Ludofy do 1920 Wall Street, né? A respeito daquele ocorrido, né? De 1920. Sim, sim. Então, teve isso. Também teve o lançamento do Tiny Epic Galaxies. Da série Tiny Epic, o pessoal recomenda muito. Sim, pra mim é o melhor Tiny Epic, cara, de longe, assim, eu acho ele muito, muito legal, né? Teve também o lançamento Busca pelo Anel pela Devir, pra quem gosta de Senhor dos Anéis aí, gosta de jogos de movimento escondido e tal. Esse é um jogo também pra você ficar interessado. E, por fim, aqui, o Evolution Pulse, né, de uma fábrica editora, que não sei necessariamente, eu desconheço, mas eu quero dar uma olhada depois pra conhecer um pouco mais. E aqui, Acusa, como eu disse, né, Acusa o lançamento de três jogos aqui. O North American Railways pela Cronos, que não lançou de fato, mas tava lá como lançado. Tá como lançado. Né, conforme lá, o Deadman Double Blons, né? Pela Mandala também não saiu oficialmente. E o Seven Wonders Wonder Pack. Diogo, fala a respeito da nossa principal notícia no cenário nacional aí, cara. Bom, então vamos lá. O grupo Asmodee, gigante mundial do setor de jogos, anunciou que está em negociações finais para aquisição da editora brasileira Galápagos. Eles confirmaram em nota que a Galápagos publicou no seu próprio site. Então, a gente vai deixar o link aqui no post para você acompanhar a nota na íntegra. E acho que, assim, pra gente foi um avanço muito bacana aqui no cenário nacional de board games. Com certeza, com certeza. E não deixando de lado, né, a importância de como o cenário internacional tá vendo o mercado brasileiro como grande, um grande, né? Grande potencial, né? A gente, né, é, querendo ou não, um país continental, né? Que, sim, tem uma abrangência de público e de até mesmo de variedade de público interessante. A gente nunca teve, na verdade, muita cultura em relação a essas atividades mais lúdicas, né? E nos últimos anos, o mercado brasileiro tem crescido bastante. Então a gente vê bastante projeto até em Kickstarter que ele é friendly, né? Brasil friendly. Isso aí tá bem legal. Exato. Não, e também pode falar aí que a Galápagos no começo do hobby foi um dos importantes, né? Sim, com certeza. Eu mesmo, quando comecei a entrar no hobby de board games, todas as minhas aquisições eram Galápagos. E essa questão até, você pode hoje falar, ah, não, os jogos da Galápagos não é pra mim. Mas ela atinge o mercado de uma forma mais abrangente que muitas outras editoras. Não que eu tô falando que o trabalho dela é melhor. Eu tô falando questão de abrangência, uhum, que eles atendem, né? Eu não sou expert no assunto, mas eu arriscaria dizer que grande parte da popularidade que o board game moderno tem hoje no país se deve, sim, ao trabalho que eles fizeram. Exatamente. Bom, pulando aqui pra próxima notícia, rolou uma parceria, né? Foi anunciada uma parceria pela Potato Cat e a Diceberry, que são duas editoras pequenas aqui no Brasil, que elas vão fazer pro mercado nacional uma linha de microjogos. Já foram três jogos anunciados. Um deles é o Sudo Killer, que provavelmente deve ser um Sudoku, né? Com muito sangue. Sudoku Mind Blowing. Exatamente. O Jetpack Llama e o Magic Flow, né? Então vou deixar também o link aí pra vocês conhecerem. Então começou agora, no dia 6 desse mês, a campanha no Catarse do jogo brasileiro Using, Essência do Mundo, pela editora Sherlock S.A. O título atende de 2 a 4 jogadores, com tempo estimado ali de 30 minutinhos por jogador, e se trata de um jogo estratégico de controle de mapa, combates e evolução de equipe, no qual os jogadores assumem o controle de poderosos heróis e mergulham na guerra em busca da vitória. Sim, o massa aqui dessa campanha, ela foi lançada recentemente, né, faz o quê? 3 dias? Já atingiu 16% do que eles pediram, né? Eles pediram R$38 mil pra financiar o jogo. Sim. Eles arrecadaram quase R$6.200, né? Exato. Faltam ainda 37 dias para o final da campanha. Então, quem quiser saber um pouco mais de novidades a respeito desse financiamento, links aí na postagem. E por fim, aqui no cenário nacional, vamos falar a respeito do estado atual da campanha do financiamento que teve mais sucesso no Brasil atualmente, né? Que é o do Footboard. Faltam 6 dias para o final da campanha. Já arrecadou 315%, né? Eles pediram 18 mil, já tá em quase 57 mil aí. E foi um financiamento de grande sucesso, até porque talvez eu pegou o hype da galera pelo Copa do Mundo, né? Inclusive me fisgou. Pegou? Peguei. Sabia. E, cara, dá uma olhada lá no Catarse também, no Footboard. É isso aí. Agora pulando para as notícias internacionais, a gente vai para várias notícias, já que nessa quinzena rolou a Gen Con, né? E a Gen Con teve, obviamente, além de várias confirmações que a gente anunciou por aqui, mas também várias novidades, inclusive por parte da Fantasy Flight, que ela teve vários anúncios aqui. A gente separou, cara, muitos anúncios. Primeiro, inclusive os que doem bastante no meu bolso. É. Esse a gente vai falar daqui a pouco, mas ó, a primeira, acho que um dos que eu mais gostei aqui foi a expansão Mother of Dragons, né? Que é a expansão, uma nova expansão pro jogo de tabuleiro do Game of Thrones, né? E esse jogo agora, ele vai atender de 3 a 8 jogadores. Ele vai adicionar um mapa adicional, onde vai usar a parte leste, né? Além do continente de Westeros. Ah, vai ter mais duas facções, né? As facções é por parte dos Targaryens e dos Arryns, né? Que são outras facções. Obviamente, ele usa mais a temática do livro mesmo em si, do que do próprio da própria seriado em si, né? Isso é muito legal, porque o pessoal que gosta mais do livro, né, tava esperando um pouquinho do serviço mais, isso, né, específico do livro, porque a série deu uma fugida, né, bem legal. Então o pessoal tava querendo mais essa pegada do livro no jogo. E, cara, o mapa disso aqui já era grande. Agora você coloca mais um mapa adicional, que é praticamente o mesmo tamanho, é metade do tamanho ali. Cara, isso vai ficar gigantesco, vai precisar de uma mesa gigantesca, né? Eu gosto bastante desse jogo, eu joguei ele só uma vez, mas eu gosto muito dele porque ele não tem muito fator sorte, né? Então, não, ele é totalmente planejamento e backstab. Eu acho muito legal isso nesse jogo. Sim. Então, quem quiser saber um pouco mais, links aí na postagem. A próxima notícia é, Diogo. A Fantasy Flight também anunciou a nova edição de Arkham Horror. O lançamento tá previsto agora pro final desse ano. Sim. E o massa dessa edição do Arkham Horror, né, que é a terceira edição, ele mudou o mapa, né? O mapa agora é modular. Antigamente era um mapa único, né? Isso, era um board, né, gigante. Sim, cheio de coisas e tal. E essa edição, né, ela vai ter, obviamente, mudanças estéticas, principalmente na parte de umas cartas e tal. E, como eu disse, um tabuleiro modular. Quem quiser saber um pouco mais de novidades, talvez não seja tanto o nosso foco, mas talvez o nosso amigo Johnny, que gosta bastante de parte de contos de Lovecraft, né? Ah, pra quem gosta de Lovecraft, Arkham Horror é meio que obrigação de ter. Exatamente. Bom, a próxima aqui é notícia, é o novo card game anunciado em parceria pela Fantasy Flight e o Richard Garfield, né, que é o autor de Magic the Gathering e também do King of Tokyo, né? Esse card game vai se chamar Keyforge Call of Arkans. O lance dele é que ele tem atualmente, o que foi anunciado, foram 10 decks. Você não faz um deck, você não pode comprar carta pra melhorar seu deck. Cada deck é um... pronto. É um deck único, entendeu? Uhum. E você tem um deck diferente do meu. Tipo, o deck que você compra de uma facção é diferente de outra, entendeu? Entendi. E o lance é que esse jogo tá dando um buzz, porque ele não vai usar nem o que a gente tá acostumado hoje em dia como card game moderno, né? Os deck building. Isso é uma coisa que me chama atenção, porque uma das coisas que não me atrai muito nesse tipo de card game é justamente colecionável. O colecionável. Que depois que você começa, você quer ter tudo e aí não rola. Sim. A caixa básica, ela vem com alguns decks, né? Custa $40. E já tem um deck à parte que você pode já comprar, que custa $10. Então, praticamente, os decks que você vai comprar, cada um deles vai custar $10 e vai trazer uma rejogabilidade. E, obviamente, eles até falaram que existe essa questão do balanceamento, né? Se um deck é melhor que o outro, mas é de propósito, justamente pra criar essas coisas assim. Então, quem quiser mais novidades, eles falam todo o lance, né? Que você tem que juntar as pedras pra fazer as relíquias. Quem fizer 3 relíquias ganha o jogo na partida. Então, ele é bem interessante nessa parte. Bom, Diogo, agora é contigo. Agora é onde bate no seu bolso. Essa notícia eu dou ela com muita felicidade, mas ao mesmo tempo chorando, né? Ainda com a Fantasy Fly, ela anunciou durante a press conference na Gen Con a expansão da enorme, gigantesca nave Capitânia. Que 40, é 30 centímetros de nave? Acho que tem mais, porque eles deram as medidas em pés e eu não sei exatamente qual é a medida. Mas é a Imperial Super Star Destroyer para o jogo Star Wars Armada, pela bagatela de apenas $199.95. Ó, ou você opta por comprar talvez duas edições do Twilight Imperium em lojas que são baratas, você compra um pedaço de plástico que custa $200, mas que é gigantesco e vai ficar muito bonito na sua estante. Ou então você arranca aqueles pedaços de grade do seu vizinho e coloca ele na mesa. Aquela ponta de lança, né? Mas é muito gigantesco, parece, sabe, aquele sensor de metal assim? Sei. Bastonete. Entra no link pra dar uma olhada no tamanho da miniatura, você vê que vai faltar mesa pra colocar ela. Cara, ela é muito, muito grande, cara. Ela é 40 centímetros de comprimento, assim, é gigantesca. Vamos esperar ela chegar aqui no Brasil pelos R$1.000, né? Exato. Bom, a próxima notícia aqui é que o Christian Patterson, né, que é o fundador da Fantasy Flight, que tava assumindo até então o papel, né, de CEO da Asmodee North America, ele vai sair do cargo no final do ano fiscal de 2018, né? O ano fiscal, normalmente, para esses mercados, termina ali no começo de abril, né, no ano que vem. Uhum. E com a saída dele, vai entrar duas novas gerências, né? Eles vão separar o segmento da North America para publicação e para distribuição. Vai ter duas pessoas envolvidas, vai ser o Steve Horvath e o André Kieran, sei lá como fala esse nome dele. E muita gente tá especulando que a saída dele talvez seja relacionada com a recente venda das ações da Asmodee para um grupo chamado Eurásio, né? Que teve um lance que a Asmodee tava vendendo as coisas, então pode ter mudado muito a parte de estrutura. E num post que ele fez, né, o próprio Christian fez, ele falou assim, não, vou me dedicar à minha família e tal, então vamos ver o que vai vir mais pra frente. Será que existiria o risco até de uma cisão, alguma coisa do tipo? Olha, a gente pode, vamos falar no parte de videogame, né? A Blizzard fazia parte de um grupo, eu não lembro exatamente assim, mas a Blizzard, ela comprou os direitos dela pra se poder sair, igual fez a Ubisoft com uma outra empresa também. Ela, sim, ela fazia parte da empresa, ela juntou dinheiro e comprou ela mesma pra não ter essa dependência, né? Então, bem show. Bom, a próxima notícia aqui, Diogo. O jogo Race Fórmula 90 vai receber uma nova edição no ano que vem, que terá financiamento coletivo através do Kickstarter. Então, essas informações foram reveladas pelo designer e criador do jogo, Alessandro Lala. Sim, esse jogo eu tenho muita vontade de jogar. Ele é um jogo, assim, que ele é mais para gerenciamento. Ele é um jogo pesado, demorado, mas sempre me atrai assim à vista, né? É pra quem já jogou o Fórmula D, né? Só que um pouco mais complexo. Não, é bem diferente, cara. Ele é administração de coisas. Administração total. Ele é mais. Enquanto o Fórmula D, digamos assim, é um jogo mais americano. Euro total. E esse é mais euro no total. Corrida no modo hard. Sim. Eu vou aqui pra várias notícias por parte da Quinet Games, que ela anunciou vários jogos, né? Um deles foi o Hayateia, que é um jogo onde você faz parte de Arioi, que é uma sociedade religiosa secreta da Polinésia, que vão praticar rituais e oferendas pra tentar ser o High Priest, né? O sacerdote supremo lá do lugar. O financiamento tá previsto pra começo desse mês, então logo em breve deve ter alguma informação. Além disso, a Queen Game anunciou o jogo Counterfeiters. Ele é um jogo onde você tem que imprimir dinheiro falso e trocar por dinheiro real. Uma temática bem que beira a máfia. Eu não sei porquê, mas esse jogo me deu um tom assim, esse é o jogo do brasileiro. Sabe quando você pequeno, você roubava dinheiro do Banco Imobiliário pra poder ganhar o jogo e fazer a partida acabar rápido? Esse é o jogo pra você. Olha aí. Ainda com a Queen Engine Game, ela anunciou para Essen a segunda edição do jogo Firenze, que é um jogo do mesmo designer do Hansa Teutônica, que foi lançado em 2010. O designer, no caso, é o Andreas Steady, né? O financiamento coletivo vai começar no meio desse mês também, e vai ter vários bandos com outros lançamentos da editora. Então você pode também adquirir, além do Firenze, outros jogos. A Arcane Wonders anunciou Good Critters, um jogo que vai de 4 a 8 jogadores, que, após um assalto, buscam pegar a maior fatia do saque. É o vulgo, vamos dividir o loot. Exatamente, é quase um Cash and Guns, né? Exatamente. É bem parecido. Agora, vamos aqui pra Cominornot. Cominornot anunciou, finalmente, da parceria que eles tinham anunciado previamente, do Steve Jackson com a Cominornot, Mutchk Dungeon, né? Ele vai ser um jogo do Eric Lang com o Andrea Tiaverzio, né? Que é o responsável por Hyperborea, Kingsburg, né? E esse jogo vai ser um jogo de miniatura, tem várias miniaturas no estilo da arte do Mutchk. Por mais que eu não goste do Mutchk, eu gosto da arte dele, é uma arte interessante. Sim. E ele vai ser um jogo com essa parte de Dungeon Crawler, que você vai fazer exploração uma dungeon, você vai tentar subir de leve e tal, mas seus amiguinhos vão estar atrapalhando como sempre, né? E vai atender de 3 a 6 jogadores, e o financiamento coletivo dele começa no ano que vem. Eles estão, na verdade, aumentando um pouquinho aquela atmosfera de RPG, né? Que o Mutchkin diz que tem de proposta, né? Exatamente. Continuando, a Cominornot se uniu então a Neat Games, que é uma editora italiana de RPG, e anunciou Zombicide The Role Playing Game, o RPG de Zombicide. O financiamento do Kickstarter tá previsto já para o ano que vem. E aí, Diogo? Cara, já tive a minha experiência de Kickstarter com Zombicide, uh-huh. E eu confesso que eu já dei o que tinha de dar de Zombicide. O que eu acho interessante, como eu até disse no vídeo, porque eu acabei falando isso no vídeo de resumo, é que é interessante porque muita gente usa as miniaturas pra jogar RPG e tal. Sim. E o universo é interessante, né? Ele tem um universo muito legal, eu gosto bastante, assim, da temática. Eu ainda não dei a chance de jogar os últimos, né, que saíram. É. Então eu só joguei as versões clássicas de Zombicide, então eu tô meio assim, meio pé atrás, mas eu vou dar uma chance pra ver. Sim. Óbvio que eu não vou comprar, vou jogar o de alguém. Bom, continuando aqui, a Cominornot anunciou pro segundo trimestre do ano que vem uma campanha de financiamento coletivo do Trudvang Legend, que ele vai ser um jogo baseado no sistema de RPG Trudvang Chronicles, né? O lance desse jogo é que ele vai ter mão do Eric Lang, do Fel Barros, que é o brasileiro, e do Guilherme Goulart também, que é outro brasileiro, que vão estar envolvidos. Os dois trabalham na Cominornot, né? E esse jogo vai ser nessa pegada do RPG, então eles vão trazer mais informações em breve. No ano que vem vai rolar a campanha também do Kickstarter da versão board game de Bloodborne. Sim. Pela Cominornot. Então, essa informação também foi revelada no Twitter do designer Eric Lang. E a Cominornot já tinha trazido o card game, né? Do Blood Rage, né? Enfim, do Bloodborne. O lance é que muita gente vai falar, tomara que não seja melhor que o próprio Dark Souls, né? O Dark Souls tem um jogo de tabuleiro, sim. Mas muita gente fala que ele peca em questão de design, mas tomara que seja um jogo interessante. Bom, pulando aqui pra Ankama Board Games, né? Eu falei quase falando Ankama Games, enfim. Ela anunciou mais um título do Crossmaster Arena. Ela vai se chamar Crossmaster Blast. Ele já teve uma demonstração durante a Gen Con e o financiamento coletivo tá pro final do ano. Eu acho que Crossmaster é um jogo que tinha um potencial muito grande, mas como ele foi lançado meio que junto de Zombicide, que ele deram uma cortada nele. Ele tem público, até vejo competição aqui no Brasil, mas é o colecionado dele que estraga um pouco. Isso. A Compass Games anunciou também pro ano que vem o jogo Stellar Horizons, um jogo que vai de 2 a 5 jogadores sobre exploração espacial, desenvolvido pelo Andrew Rader, que é PhD em voo espacial pelo MIT. Então, assim, é um cara que eu acho que entende do assunto. Não, e isso vai refletir na complexidade das mecânicas. Se você olhar o tabuleiro, eu vou até abrir pra você dar uma olhada aqui. Só por esse detalhe já me interessou muito. Não, ele já fez outros jogos, mas ó, o tabuleiro das facções é esse aqui, ó. Entendeu? Complexo nível... Aí esse aqui é o tabuleiro do jogo, entendeu? Então ele é bem... Ele tem bastante complexidade, então ele vai envolver muita coisa. Clica no link aqui embaixo pra dar uma olhadinha. Exato. Bom, outra notícia aqui foi a respeito do Scythe, né? O James Stegmaier, ele anunciou que vai ter uma quantidade limitada de mechas de metal pro jogo, né? Vai custar $50 e vai ter uma tiragem bem limitada para o final de novembro. A Gambling Games anunciou também mais um jogo da série Tiny Epic, dessa vez o Tiny Epic Max, e o seu lançamento tá previsto também para o ano que vem. O título é baseado em combate de arena, com mecânicas de ação programada, controle de área e movimento em grid. A campanha do Kickstarter também tá prevista agora para o mês de setembro ainda deste ano. Exatamente, então pra quem gosta de Tiny Epic, cada vez crescendo, né, cara? Quantos jogos tem, né? De centenas já. É. A DLP Games anunciou a expansão The Resend, ou O Viajante, para o jogo Altiplano, que é um jogo que eu quero conhecer muito, que saiu aqui no Brasil pela MeepleBR. Ainda não tem muita informação, mas o lançamento vai ser no final do mês de setembro. A Mindclash Games, editora de jogos como Anachrony e Tricerion, anunciou Perseverance Castaway Chronicles. É um jogo de dice drafting e dice placement com elementos de exploração e construção que tá previsto também pra financiamento em Kickstarter para o ano que vem. Você viu que a gente tá só cheio dos Kickstarter, cara? Haja dinheiro! Haja dinheiro, porque igual eu ultimamente eu tenho comprado muita coisa no Kickstarter e é incrível. Você compra um projeto no Kickstarter... Surgiu outro melhor. Saia do Kickstarter, porque se você continuar entrando, você vai começar a se arrepender do que você comprou. A Pur Games anunciou Solenia. Ele é um card game de exploração nos hemisférios do pequeno planeta chamado Solenia. Então você tem a parte norte, que é o planeta não tem rotação. Então a parte norte é um ambiente e na parte sul é outro ambiente, né? Ele é um jogo desenvolvido por Sebastian do Jardim, né? Com arte incrível do Vicente Dutreite. E a previsão do lançamento tá para outubro, provavelmente durante a Essen. A Plaid Hat Games anunciou Gen 7, um jogo que vai utilizar um sistema de crossroads de Dead of Winter, um jogo de encruzilhadas, e já tá em pré-venda no site deles por, abre aspas, apenas $99.95. Olha, bagatela, hein? Então, esse sistema é tão importante assim pra ter o destaque? Eu joguei o Dead of Winter, eu acho esse sistema legal, porque o jogador fica lá olhando enquanto você faz ação, e se você fizer um peel diferente, ele pode desencadear alguma coisa, olha, né? É uma mecânica que eu gosto bastante. Dead of Winter é um jogo que eu aprecio jogar, e acho que eu daria a chance. Uhum. A editora EA Games anunciou Omnius. Hieroglyphs, ali. O segundo jogo do Omniverse, ele é um jogo que começou lá em 2016 com Omnus, e esse título anunciado, ele vai ser um jogo abstrato com mecânicas de tile placement e reconhecimento padrão. Links na postagem. A editora Deep Aqua Games anunciou Chai, um card drafting com set collection sobre combinar sabores de chá e atender os seus clientes. É muito legal esse jogo, cara. Ele tem as folhinhas, assim, como se fosse mipos de madeira, assim, eu achei muito que bonitinho, da hora, cara. Bem bonitinho. Continuando aqui, a Renegade... Nossa, não consigo. A Renegade anunciou jogo de Power Rangers Heroes of the Grid. Esse jogo é um jogo cooperativo de 2 a 5 jogadores baseado na franquia da Saber, né? Que é a detentora dos direitos. Uhum. Financiamento coletivo dele vai começar na semana que vem. E, Diogo, você que gosta de Power Ranger, eu não, fale sobre ele. Quando o Zabuza colocou lá no grupo do Jogatina News, do Telegram, a notícia de Power Rangers, a primeira coisa que eu fiz foi, vou comprar. Passou o teclado no mouse, assim, né? Eu passei o cartão no teclado. Eu falei tudo errado, mas enfim. Mas continuando aqui... Mas vale a olhada. Sim, ele vai ser um jogo miniatura. Provavelmente ele vai colocar com metas estendidas alguns monstros, sim. Então... O que eu achei interessante foi que o que ele colocou já de início, assim, no anúncio, foram os personagens clássicos, né? Exato. Então, a Rita Repulsa, aquela galera ali do Power Rangers clássico mesmo. Continuando aqui, Diogo. A editora Blue Orange anunciou via Twitter uma versão gigante de Queen Dominion. Por enquanto, só a imagem tá no link aqui embaixo da postagem foi revelada. E, cara, o que você acha dessas edições gigantes das coisas? É igual lançaram a versão gigante de azul, né? Ah, mas aquele lá é de luxo, né? É diferente. É, então eu penso assim, eu tudo acho... Tudo o preço? R$1.600? É, então, eu poderia falar justamente isso. Eu falo assim, eu acho ok, dependendo do grupo de pessoas que você tem. Eu, particularmente, não compraria. É. Tendo uma versão normal do jogo, acho que já vale a pena. Acho que essas versões giant dos jogos é mais pros caras que são bem fã do... Mais colecionador, né, digamos assim, do jogo. É, exatamente. Aquele cara que, tipo assim, lança um jogo e ele quer ter absolutamente tudo específico daquele jogo. Aí, beleza, vale a pena. Não é o meu caso, mentira. Vai comprar a nave gigante, tá falando mal do Giant, né? Bom, continuando aqui, a editora Moa Ideias Game Design lançou na Gen Con um jogo chamado Symphony No. 9. Ele é um jogo que se passa no século XVIII, onde cada um dos jogadores vai ser um nobre, que vai patrocinar os diferentes musicistas em troca de seus direitos autorais. Então, praticamente, você fala assim, toca aí que eu pago você, mas depois eu ganho dinheiro. É tipo assim, Beethoven vendendo royalties pela música dele. É tipo isso. Ele vai ser um jogo com mecânicas de leilão e especulação financeira. Então, fica aí o link pra vocês conhecerem mais. A Devir, lá de fora, anunciou o jogo Papua, dos designers do jogo Holmes, Sherlock e Mycroft, que vai ser um dice placement e ter o seu lançamento previsto para a Essen ainda esse ano. A editora Devir, lá de fora... ainda com a Devir? Anunciou também para o Essen o jogo Silk, um jogo com mecânicas de controle de área e alocação de trabalhadores, que vai de 2 a 4 jogadores, além de ter uma capa muito bonita, que vai estar linkada aqui embaixo. Cara, a referência dela, você vê assim, corta a capa no meio, né? Uhum. Da metade pra cima, aquele jogo clima bem, tipo, montanha, nórdico, alguma coisa mais ou menos assim. Aí você olha pra baixo, tem essas pulgas alienígenas. É como se fossem os bichos da seda, né? Ó, continuando aqui com um designer de cabelo verde, que fala tudo F, né? Que é o Friedman Freeze. Ele anunciou mais um jogo no sistema Fast Forward, que vai utilizar o Fable Fruit, chamado Fortune, né? Esse jogo vai ser lançado em setembro pela parceria das editoras 2F Spill e Stronghold Games. Então, novidades aí no link. Agora pra você, Diogo, você gosta de Poxa Explosion? A Horrible Games Games anunciou pra Essen também a segunda expansão de Potion Explosion, que vai trazer a opção de jogar com um sexto jogador. Uhum. Além de mais duas novas poções, são elas a The Generosity Confection e a The Concentrate of Selfishness. Então, um novo dispenser para os ingredientes e também um novo modo de jogo que vai de 5 a 6 jogadores. Eu ainda tô aguardando, né, vir pro Brasil a primeira expansão, que, se eu não tô enganado, é o sexto elemento. O quinto elemento. Isso. Então, links aí na postagem. Aqui eu vou fazer vários anúncios por parte da WizKids, que ela anunciou duas caixas de campanha para Marvel Dice Master. Uma delas vai ser baseada no Avengers Infinity, que vai ter personagens como Capitão América, Gamora, Rocket Raccoon e outros. E o X-Men Forever, né, que vai ter personagens clássicos, né, do X-Men, também links aí na postagem. E por fim, ainda com a WizKids, ela anunciou uma versão premium do jogo de tabuleiro, Magic the Gathering Heroes of Dominaria. Ele é um jogo que vai vir com miniaturas pintadas e vai custar $20 a mais do que seu jogo normal, totalizando $70. Achei o preço atrativo. É bom, mas... Pra ser miniatura pintada, hein? É, mas são 4 miniaturas só. Ah, então deixa pra lá. A Aporta Games anunciou a expansão American Kingdoms para o jogo Santa Maria, que vai adicionar novas construções, bispos, acadêmicos, tiles e novos modos de jogo. Exato, né? Então, links aí na postagem. Continuando aqui, a editora Twisted Beat Games anunciou um jogo de alocação de trabalhadores chamado Motora. Ele atende de 2 a 6 jogadores que controlam tribos da ilha de Motora, que provavelmente é inspirado na ilha de Motora, na Nova Zelândia, que buscam relíquias para acalmar os deuses furiosos que estão quebrando a ilha. Vai ser obrigatório dançar o haka, todo mundo na mesa pra poder jogar. Agora você pode votar no próximo vilão ou vilã que está na primeira expansão de Villainous da Wonderforge em parceria com a Disney Pixar. Sim, você viu esse jogo, né? Dos vilões, né? Vi o anúncio dele, achei muito da hora. Ele foi um dos buzz durante a Gen Con e essa expansão vai adicionar, essa expansão nova que eles estão prevendo, eles estão pedindo pra galera votar pra ver se quais vilões vão ser os mais populares. Hades Forever. Já, acho que já tem o Hades na caixa base. Tem, né? Na caixa base tem. Enfim, mas você pode pegar da Pixar também. Continuando aqui, a editora Steamforged anunciou a versão de tabuleiro do jogo exclusivo de PS4, Horizon Zero Dawn, que eu tô devendo fechar, eu comprei, mas não fechei. Esse jogo, só pra você saber, né, o jogo eletrônico foi produzido pela Guerrilla Game Studios, e ele é um dos jogos mais legais do console, cara. Exclusivo, né? É exclusivo, então, é assim, não tem muita informação sobre o jogo, mas tem algumas miniaturas já previstas, e você pode conferir no link que eu vou deixar na postagem. A Steve Jackson Games, que anunciou Munchkin Warhammer 40K por apenas $29. Isso aqui era a hora que eu queria o Snake aqui, porque o Snake fala, o Warhammer, depois que se livrou da Fantasy Flight, começou a fazer com todo mundo, sabe? Aí começou a sair com todo mundo, começou a usar os aplicativos ali de Tinder com as editoras, aí ficou nessa. Tinder. É, essa aqui foi anunciada pelo Twitter da editora Pandasaur, que foi uma versão Legacy do jogo Matikoro, que está sendo desenvolvido por Rob Davu, né, que é o cara do Legacy de Pandemic e outras coisas, e por Junior Honeycutt, previsto para o ano que vem. Eu, sinceramente, eu acho que eu deveria abrir um espaço no meu coração e dar uma chance pra esses jogos Legacy. Eu tenho um pouco de medo de jogar, porque jogou, acabou. Não, mas é porque, é assim, pensar que é um jogo com experiência. A gente tá com uma campanha... É, você, na verdade, compra uma experiência de jogo, exatamente, né? Então, você vai encarar pra ver qual que é o seu tipo, né? Tem o Pandemic Legacy, tem o próprio Seafall, vai vir o Rise of Queensdale. Continuando aqui, a Restoration Games anunciou Return of Dark Tower. Ele é uma reimplementação do jogo Dark Tower de 81, né? Por parte dos designers Rob Davu e Isaac Childress. Isaac Childress, pessoas não sabem, é o designer do Gloomhaven, né? Então, é que uma arte muito da hora. Sim. Pelo Twitter, a Stronghold Games anunciou a fusão com a empresa Indie Boards and Cards e Action Phase Games. Sim, a Indie Board Cards, eu lembro que quando eu comprei meu do Resistance, é dessa editora. Então, foi por parte deles. É uma versão realmente exclusiva já, né? É, hoje em dia já não, né? Não acha mais. É aquela caixa feia, né? Bom, e só pra continuar aqui, né? Eles vão criar um novo estúdio chamado Indie Game Studios. Então, links aí na postagem. Ok. Diogo, puxa aí outra aí. A editora Sweet Lemon Publishing anunciou o jogo Vampire The Masquerade Heritage. Esses nomes estão ficando cada vez mais difíceis. O jogo Legacy, que vai contar com 700 anos de história vampírica, e o financiamento coletivo está previsto para o início do ano que vem, com a entrega para a Essen de 2019. O título vai ser de 2 a 4 jogadores. Então, para você que é fãzaço aí de Vampire, né? De Vampiro. Vampira, né? Máscara. Assim, você que gostava de jogar Castlevania. Não, mas Vampira Máscara é um sistema de RPG que tá voltando agora, né? Sim, pela White Wolf, né? Eu joguei Vampira Máscara quando eu tava nunca no joguei. Fundamental. Sério? Eu achei muito da hora. Ele é um jogo que eu tenho vontade de conhecer um dia. Bom, eu vou puxar aqui a próxima notícia da Placentia Games. Placentia. Placentia. Que nome legal, né, pro editor. É. Ela anunciou uma expansão chamada New Allies para o jogo Wendak. O que se sabe dessa expansão é que vão ser adicionadas forças inglesas e francesas que em 1756 chegaram à região dos Grandes Lagos, né, na parte norte desse continente. Você que gosta de Age of Empires, tá aí o seu board game. Exatamente. A editora Rio Grande Games anunciou Dominion Renaissance, expansão que vai adicionar 300 novas cartas com 25 novos reinos, custando apenas $45. Então você já prepara também seus saquinhos de sleeve. É, exatamente. A editora Ares Games anunciou um novo ciclo para o Sword and Sorcery Espíritos Mortais, né, que chegou aqui no Brasil pela Devir, que é um jogo de Dungeon Crawler. Essa expansão, esse ciclo vai se chamar Ancient Chronicles. Ele vai adicionar novos monstros, novos heróis pra série, e o Kickstarter vai vir no final do ano. A editora Stoneblade Entertainment anunciou a expansão Relics of the Future para Shards of Infinity, que tá prevista pra sair ainda esse ano. A expansão, além de adicionar cartas e relíquias ao deck building base, vai adicionar 3 novas maneiras de jogar: Bloodbath, Team Attack e Mode 2x2, e Nemesis, modo solo. Continuando aqui, né, a editora Cogitate Games anunciou para Essen desse ano um card game Grand Dog Park. Ele é um jogo 2 a 6 jogadores com mecânica de set collection, poderes variados e take that, uma partida estimada até 30 minutos onde você coleciona doguinhos. A empresa norte-americana Target publicou uma nota sobre ser revendedora exclusiva de vários títulos de board games. Dos 139 jogos em sua revenda, 95 são apenas vendidos por essa rede. Isso é legal, mas ao mesmo tempo que é difícil para chegar aqui no Brasil, em outros locais fora dos Estados Unidos, né? Que é uma rede americana, que é como se fosse um Walmart da vida, né? Digamos assim. É interessante você ver que tem essas empresas se interessando pelos board games, porque querendo ou não, tem um investimento, né, pra ter isso. Exatamente. E eles são, e é retornado isso de outra forma, então links aí na postagem. A editora Fairyland, não sei como fala. Fairyland. Ela anunciou para Essen o jogo Magna Storm. Ele é um jogo de 2 a 4 jogadores com mecânica de alocação de trabalhadores e controle de área. Ele passa num cenário onde você tá explorando um planeta chamado Magna Storm em busca de recursos abundantes, e lá você descobre um resquício de uma antiga civilização. Dark Colony Feelings. Exatamente. A editora Kzek Games Edition anunciou para Essen o jogo Trap Worlds, um party game de 4 a 12 jogadores entre times que combinam palavras para criar armadilhas. Sim, ele é um jogo, é assim, pensa que você vai montando palavras, armadilhas, e você vai tentando superar os desafios e atrapalhando seus amigos, seus times adversários, né? Então, mais informações aí em breve. A editora Amigo Spiel, ela vai lançar na Essen um jogo, um card game chamado 3x8, né? Ele é um jogo de 2 a 4 jogadores com mecânica de reconhecimento padrão, então você tem que fazer combinações de cartas, superar alguns desafios, e você conseguir, quando você atingir o padrão que eles pedem, você ganha o jogo. Eu nem sei quanto é 3x8, mas vamos lá. Eu vou chamar o jogo 24. Vai. A editora Ostia Spiel anunciou para Essen também o jogo Viroid, um jogo cooperativo de 2 a 4 jogadores que controlam um vírus que busca infectar a humanidade ao longo do planeta. A capa desse jogo é tá feia. Linda. Não, tá é linda. Feia. Essa não, aqui, tá do Viroid? É sim, a da mulher mexendo no aparelho. Eu achei mó legal, cara. Essa? Sim. Eu achei legal a capa do jogo, sério. Então, eu gosto dessa temática, assim, de vírus e infecção. A única coisa de vírus que eu não gosto é o viral mesmo, que vai vir no Brasil pela Paper Games. Uhum. Não é que eu não gosto do jogo, é porque quando a gente fez o Board Lab sobre um jogo de fazer vírus, uhum, a gente ficou nessa, sabe? De, estão imitando a gente, mas é só de bobeira, só um tremelique e... Vamos cobrar royalties. Isso. E por fim, aqui pra encerrar esse bloco gigantesco, a editora Blan anunciou para Essen a segunda expansão para o jogo Celeste. Ela vai se chamar A Little Initiative. Ela vai ser uma expansão que vai adicionar um barco a remo, né? Porque você anda aquele barquinho voador, e nesse barco a remo você pode seguir sua jornada sozinho. Além disso, você vai ter novas cartas, e por seguir essa jornada sozinho, você vai cumprir os desafios sozinho também, né? Então você tem um viés ali. Pulando aqui pra cenário digital, Asmodee Digital anunciou uma versão para o Windows, né, do jogo Gloomhaven. Tá previsto pro início do ano que vem. Achei a ideia bem legal. Porque o jogo, querendo ou não, ele é um dungeon crawler, ele vai ser um jogo tático, né, de como se fosse um Final Fantasy Tactics da vida, assim, que você vai fazendo as ações, ele vai ter várias coisas aí, então links aí no futuro. Diogo, isso aqui foi eu que separei, né? Porque você chegou aqui de surpresa. De surpresa. Eu separei 4 destaques. Quatro destaques aqui para o Kickstarter. Só que antes de começar o Kickstarter, eu tenho que falar a respeito do jogo que a gente até fez um anúncio aqui do Overturned Rising Sands, né? Ele foi suspenso do Kickstarter porque ele tava fraudando. Pois é. Foi a notícia da semana, inclusive. Sim, porque o que aconteceu? A galera começou a comparar que ele tinha muita semelhança, o manual dele, com o Massive Darkness, da Communion Not. Uhum. Além disso, tinha textos do Kickstarter do Conan também tava nesse jogo, além do Joanna Dark, né, que também tem. Os caras fizeram Frankenstein de anúncios, né, sim, costuraram um monte de coisa e jogaram. Tinha uma miniatura, tipo, a ideia do jogo era até bacana, assim, até a gente fez o destaque aqui por conta disso, mas não sabia que tava essa trama por trás, assim, uhum. Então é uma pena, então fique de olho nos seus próximos financiamentos aí pra você ver se tá valendo a pena ou não, né, então... Com aviso. Diogo, vou começar aqui com o primeiro destaque chamado Bargain Quest. É uma segunda edição desse jogo que vai vir com a expansão The Black Market. Esse é um jogo de 2 a 6 jogadores, onde cada um representa lojistas, né? Que vende itens para os aventureiros. Em vez de você sair pra aventura, você vende os itens pra ele. E o lance é que você tem que popular sua vitrine com coisas mais atrativas pra galera. Então você tem que fazer um esquema de colocar os melhores itens na vitrine pra atrair os clientes pra cá. Então, por isso Black Market. O objetivo é você, além disso, melhorar sua vitrine, contratar novos funcionários e, obviamente, ganhar muito dinheiro por conta disso. A respeito da campanha, faltam 18 dias, eles pediram 30 mil dólares, atualmente tá em 150 mil doletas arrecadadas aí. Ele é um jogo que tem uma arte bem legal, a arte dele, assim, é bem chamativa. Outro jogo que eu separei aqui é um jogo competitivo numa temática de terror vetoriana chamado Terrors of London. Ele é um jogo onde tem mecânica de deck build e cada jogador vai assumir um papel de um overlord, de uma entidade, digamos assim. O objetivo do jogo é você garantir mais pontos e você vencer os seus outros inimigos nessa temática vitoriana, né? Então você vai ter várias coisas ali, atende 2 jogadores, com uma partida que dura de 20 a 40 minutos. Sei que pode não ter muito a ver com o jogo, mas a arte dele me lembrou muito Van Helsing. Total, é bem isso aí. Ele pediu 12 mil doletas, atualmente tá em 64 mil arrecadados, faltam 10 dias para o final da campanha, links aí na postagem. Continuando aqui, mais uma campanha que eu separei aqui do One Night Ultimate Super Violence, da Bezard Games, né? Pra quem conhece o Ultimate Werewolf, né, que saiu, sim, esses fizeram com os vilões. E, cara, a arte dele é muito Cartoon Network. É, sim. E é Cartoon Network clássico. Bem, sim, é bem naquela bastante arte, sim. É lindíssimo pra jogo. Pra você que teve aquela coleção de Tazo do Cartoon Network, tá bem parecida a arte. É isso aí. Eles pediram 5 mil dólares, atualmente quase em 70 mil doletas arrecadadas, faltam 19 dias para o final da campanha. Então você tem que assumir papéis de vilões e heróis com superpoderes e ganhar dos seus amiguinhos. Então aí fica o link para você conhecer mais e tá da hora demais. E por fim aqui, eu separei mais um destaque chamado Call to Adventure. Ele é um jogo de Hero Crafting. Ele é do mesmo designer do Boss Monster. Ele é um jogo nessa pegada fantasia, né? Pra você explorar num jogo de 2 a 4 jogadores e você fazer o seu herói e sair pra uma grande aventura. Um jogo de narrativa. Sim, exatamente, né? Então você vai construindo, você vai encarando desafios e você vai escolhendo os caminhos para se tornar um herói ou um vilão. Links aí na postagem, só pra falar, faltam 3 dias ou 2 dias pra quando lançar esse podcast, para o final da campanha. Eles pediram 35 mil doletas, atualmente tá em quase 470 mil arrecadados. Então, links na postagem. Vamos aqui pro cantinho dos eventos, Diogo. Nesse final de semana, vai acontecer o quê? Então a gente vai ter o evento Mansão Convida, que vai se realizar na sua terceira edição em São Paulo, capital, no dia 11, agora. As duas primeiras edições foram realizadas na cidade do Rio de Janeiro e ele é focado em apresentar jogos desenvolvidos por brasileiros que ainda não foram publicados. Mais informações no link aqui na postagem. Exatamente. Então a ideia desse evento é um evento grátis. Pode ir lá, se tiver em São Paulo, vai, participe e dá o apoio pra galera que cria o evento, que é bem legal. E se você jogar, você vai ganhando notinhas que você vai participar de um sorteio depois. Então vai ter jogos sorteados, você joga de graça. Você joga de graça e ainda participa de um sorteio. De sorteio de vários jogos, acho que são 12, 13 jogos, assim. Então, links aí na postagem pra conhecer mais. E por fim, chegamos aqui ao final de mais um podcast. Esse podcast gigantesco, cara. Como assim um podcast desse tamanho? 47 minutos de gravação. Eu tô acostumado a gravar em 20 minutos, sim, entendeu? Sim. Eu sou uma pessoa especial. Mas, essencialmente assim, galera. A gente agradece novamente por vocês acompanhar mais o conteúdo do Jogatina BG. Lembrando, deixa nos comentários alguma notícia, o que você se interessou. Se você tem um evento, divulgue com a gente. Manda lá nos contatos, que a gente vai deixar na descrição. A mesma coisa, se você tiver com um jogo em financiamento coletivo, mande pra gente. A gente divulga aqui com todo carinho e amor. E um gato batendo no meu microfone. Que a gente tem aí no momento possível. Então, Diogo, ficamos por aqui. Até o próximo turno. Tchau. Tchau.